válida aos filhos de Deus, são conhecidos por um nome no reino do Espírito. Diga, o nosso nome é coragem. Teu nome.